Denise Reis, ela que é professora e coordenadora de um projeto, né, que virou livro, o livro Semeadores da Escrita, lançado ali na semana passada, uma iniciativa do Colégio COC JK aqui de Foz do Iguaçu. Bom dia, professora Denise. Bom dia. Como é que foi essa ideia aí de trabalhar nesses assuntos, a produção de conteúdo científico com os alunos e lançar tudo isso depois por meio de um livro? Bom, a ideia surgiu com a intenção inicial de instigá-los à pesquisa e à busca, né, por conhecimento. Como eu sou professora de redação há muitos anos, então eu percebo muito, né, nos jovens, nos adolescentes de modo geral, essa procura, né, de não conseguir argumentar e estruturar as ideias que eles tentam defender. Então, a intenção foi, com a pesquisa científica, que eles pudessem buscar, né, esses conhecimentos, se aprofundar para poder defender a argumentação deles e entender daquele assunto que eles defendem, que eles argumentam sobre. Então, com isso, eu tive a ideia de produzir, então, um artigo científico, né? Porque ele é baseado, então, na pesquisa e na defesa de uma teoria, de uma ideia, né? De uma proposta. Então, com isso, eles acabaram pesquisando a respeito dessa proposta que eles estavam tentando defender. E essa é uma iniciativa bacana, porque a gente nota que até a ciência, né, muitas vezes, ela acaba não sendo aí compreendida pelas pessoas, né, do porquê que demora tanto para fazer um estudo, porquê que às vezes os cientistas não chegam a determinadas conclusões, enfim. Esse processo que vocês fizeram aí com os alunos do segundo ano do ensino médio ajuda um pouquinho a entender como funciona realmente a ciência, né? Ah, sim, sem dúvida nenhuma. O respeito à ciência, às pesquisas científicas foi, assim, o retorno foi muito positivo. Todos os alunos, eles conseguiram perceber isso. E o mais importante é perceber que não é fácil, né? As pessoas têm essas concepções de que pesquisar é algo muito fácil, de que escrever, argumentar, ah, é tranquilo. Não, e não é, né? Então, esse respeito à ciência em si é o que foi, assim, mais cativante, né? Tanto que muitos deles mudaram as suas opiniões ao longo da produção do artigo. Alguns mudaram a teoria. Então, eles começaram com uma intenção, quero defender essa proposta aqui, professora. Eu falei, vamos lá. Começamos a fazer o esqueleto, começamos as primeiras pesquisas, eu indiquei bibliografia, fiz toda a orientação e chegou na metade do caminho, com a leitura e com a pesquisa que já havia sido realizada, ele mudou de ideia. Ele falou, prof, não é isso aqui, eu estou percebendo que ou foi o contrário, essa teoria aqui, eu vou ter que me aprofundar mais. Então, sem dúvida nenhuma, esse conhecimento, esse respeito à ciência como meio motivador, né, da pesquisa, foi, sem dúvida nenhuma, algo assim que foi sensacional, foi muito perceptivo em todos os alunos. Foi muito bacana. E quantos alunos participaram? Quantos artigos também estão presentes ali no livro Semeadores da Escrita? Bom, o livro ele é composto por 23 artigos científicos que foram elaborados por 26 alunos. Três desses 23 artigos foram feitos em dupla. Então, por isso o número, né, de 26 alunos. Mas, né, 90% do livro são artigos científicos feitos de maneira solo, né? Três deles, como eu disse, feitos em parceria aí, eles fizeram duplas, né, para poder escrever. E o livro foi totalizando aí 23 artigos científicos que todos mantiveram, né, dentro das linhas da educação, ensino e literatura. E esse livro foi lançado na semana passada ali na Livraria Curitiba, né, em parceria até com a editora IDESF. Como é que foi esse lançamento aí, até a emoção aí dos alunos, né, participando de um ato de lançamento de um livro do qual eles fazem parte, eles são autores? Bom, então, o nosso lançamento foi dia 11, né, como o senhor colocou, na semana passada, na Livraria Curitiba, em parceria aí, né, da equipe pedagógica da escola, do Colégio COC, juntamente com a IDESF e com a Livraria Curitiba, né, com o espaço, e foi, assim, um momento único, né, sensacional, tanto para mim, mas especialmente, né, para eles, assim, quanto para eles. Foi um momento que nenhum deles nunca tinha vivido. É uma experiência muito diferente, né? Ter o seu nome publicado em um livro, né? Perceber que o seu trabalho foi publicado, que você fez aquilo, que você pesquisou, que você leu, que você escreveu, que deu trabalho, né? foi um processo que durou praticamente o ano letivo todo de 2018, né? Foi durante o ano letivo, então assim, as leituras, as orientações, então tudo isso deu muito trabalho, foi difícil, né? A caminhada foi difícil. Então o resultado final foi, sem dúvida, sensacional. Eu senti que eles estavam muito satisfeitos, muito felizes. Muitos deles disseram isso, né? Eles afirmaram isso, que eles estavam realizados, né? Acho que a palavra é essa, de realização, né? Porque se realizou um sonho, né? E realizou a construção de um sonho que foi pensado e foi sonhado juntos, né? Eu com eles, eles comigo, e isso foi, assim, sem dúvida nenhuma, um momento incrível, assim. Agradeço imensamente a IDES pela parceria, a escola, sem dúvida nenhuma, sem o apoio da equipe pedagógica, dos mantenedores, nada disso seria possível, né? E com certeza também agradecimentos aí à Livraria Curitiba, né? Que a gente lotou a livraria na semana passada, estava cheia, foi muito bom ver os pais ali, né? Os pais muito felizes, muito orgulhosos. Então isso foi muito legal, as famílias participando, né, desse trabalho que foi além da sala de aula. E como você disse, deu trabalho. Agora a pergunta que eu faço é a seguinte, até para arrumar ainda mais trabalho, viu? Tem previsão de uma turma 2019, 2020, aí, novas edições do projeto? Com certeza. Inclusive, como é um trabalho que eu realizei com os segundos anos do ensino médio, eu pretendo continuar a realizar com os segundos anos, né, por questões práticas pedagógicas, né? O primeiro ano do ensino médio, ele está saindo do Fundamental 2, então eles ainda estão se adaptando, né, com os conceitos e com os conteúdos de ensino médio, que são um pouco mais, né, puxados, um pouco mais difíceis. E o terceirão é o terceirão, né? Vestibular, Enem, preocupações, carreira, escolhas. Então eu acho que o segundo ano é um período bacana, é uma época boa, uma época escolar tranquila, relativamente tranquila, para poder fazer o trabalho. Então esse ano as turmas dos segundos anos do ensino médio desse ano aqui do Colégio Coque de Jatobá já estão, já iniciamos o processo, alguns alunos já começaram a escrever, eu já estou fazendo trabalho de orientação com eles, muitos já estão decidindo, né, ainda o tema, mas a maioria já decidiu, já começou a escrever, já estou aqui incomodando eles, trazendo muito livro, indicando muita leitura, e já o trabalho já começou. E se Deus permitir, aí vamos continuar, né? Sem dúvida nenhuma. Os primeiros anos que participaram, que foram lançamento, que tem, enfim, que viram aqui a movimentação na escola, eles se empolgaram, né? Foi uma coisa assim, que contagiou todo mundo. E eles já estão, né? Prof, vai ter com a gente também ano que vem? E eu, opa, com certeza, vai ter. Mas assim, é bacana que é sem romantizar nada, né? Tipo, desde o início eu estava ali sempre afirmando para eles, né? Gente, vai dar trabalho, mas vai dar certo, vocês vão conseguir, vocês podem fazer isso. E isso eu acho que foi o mais sensacional. Então vamos continuar o trabalho. Conversei aqui com a professora Denise Reis, ela que coordenou esse projeto que resultou no livro Semeadores da Escrita, ali no Colégio Coque JK, aqui em Foz do Iguaçu. Professora, muito obrigado pela participação aqui na RCI e parabéns aí a todos, né, pelo trabalho desenvolvido. Muito obrigada, obrigada pela oportunidade em divulgar e espero aí, né, que essa ideia possa chegar em outros lugares.